239090, abertura para sequenciamento. Curve, mantenha, voe na boa 035. 035, tá? 3290. Já vê o centro, prossiga. Vamos ao fundo aqui, vamos ao fundo do Google. Fecha livre na escuta para o regresso. Aguarde. O Romeu 45, tráfego superado. Desça para 2010, está livre da LS 1013. Para 2000, livre LS 1013. 164. Controle o Juliana, para 3. 7. Vitorinho Juliette, prossiga. A ONU está autorizada a prosseguir no visual especial, tá ciente? A ONU está autorizada a prosseguir no visual especial, tá ciente? Eu acho que estou completo de 810, 7000, chuva, clima está estável aqui no aeródromo. Eu tenho condições de checar a informação do ILS se o localizador se está confiável? Vai checar, está autorizado a interceptar, né? Positivo, se for possível nessa crua? Possível, tem. Pelo 645, chega a tua aí, 1118, desse 995. 2118, 95, 1645. Mantenha aí o Tavé de Paris, o Unia Bravo. Chegou a melhoria do campo. 3290, interceptou o lote, está confiável, ó. Muito obrigado, 3290, aguarde transferência. Guarda. 0, 0, 0, 0, 0. Sim, Cesar 2591, não mantém ponto de espera. Mantendo ponto de espera. O LS está mantendo 1000 pés essa direita e estou recebendo informação que você está 1200 com a firma. O Unia Bravo está 1000 pés também, 1200 pés. Negativo, Juliette, você vai para cima dele. Visual com tráfego? Se o senhor iniciar a 360, você vai para cima do Juninho Bravo. 645 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 79, pista molhada. Livre pouso no 645. Confirme. Não, não autorizo, o senhor não está autorizado a prosseguir. Ok, eu vou checar aqui as condições novamente, ok? Isso aí permanece, 800 com 7 mil em chuva, Juliette. Ok, Só por cima, antes de colar, uma olhadinha pra ver as condições. É, a gente deu uma olhadinha aí, né? Tá toda a palavra, como tá lá. É, tá bastante instável aí, até para o visual especial também não tá muito bom lá. É cuidado do Salvador. Então 3290 chega a torre 1 no 8 decimal, 95. Então 3290 chama torre 1 no 8, 95. Juliette, frequência livre para coordenação, evitando aí o seu voo da final do 10. Juliette. Juliette, Juliette, não, está sendo informado o setor. Na 3290 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 50 graus, 07 nós, pista molhada. Livre pouso 90, tá 3290. Ajuda 3591, após o pouso da aeronave da TAM na curta final, a linha mantém pistão 0. Após o pouso, a linha mantém 2591. Salvador 1, 2, 1, decimal 9. Chama 2, 1, 9, só 3, 2, 1, 9, 0. Azul 2591, autorizado a decolagem, pistão 1 a 0, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado a decolagem, 2591. Recebendo as marcações. Afirmo. Ok, gente. Então, Vitor Índio Aquilo, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. Reporte no ponto da Papá para ingresso. 24 informa que pela manhã e ontem, os aeronaves receberam paralelo, falou a indicação do localizador. 7-3-1-4 vai monitorar. Caso receba, tomará o controle. 2591, decolada às 4-0, chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. Controle 198, obrigado. Salvador, Lua Azul, 251. 251, boa tarde, contato radar, suba nível 160, Soda Coral. 160, Coral. Está recebendo o lock normal. Prato, Liga Leste, torre 1995, 3894. Torre Fortaleza, Torre Salvador, muito boa tarde, esse é o TAM 3894. Está a 3 milhas para o Índia Serra. 3894, boa tarde, continua a aproximação, reporte quando visual algum campo, estimado avistar a partir de 800 pés, chuva leve sobre o campo, pista molhada, ajuste no 0 no 3. 3894. Gente, Lapa Palma Vitor, Índia Kilo, mantenha a posição aguarde a aeronave na final da 1-0 para a pouso. Acaba de informar, permanece as condições, o Zulenga Bravo, mas a tendência é melhorar devido ao vento. Grato, Zulenga Bravo, através de Paris. A gente mantém a setora. Então, 3894 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 109. Autorizado, pouso na pista no 0, tá 3894. Zulinga Bravo, controle. Ele permanece 802, espécie no aeródromo, visibilidade de 7 km, chuva leve, e a torre informa que tem uma nova precipitação do setor noroeste em direção ao final da 17. Tendência final da 17 e o aeródromo piora, piora o setor. Gente, estamos operando com 810 e 7, o Zulinga Bravo. Ok, lá para não, retorno para a Serra Verde, Zulinga Bravo. Livre direto, Vera Cruz, frequência livre, coordenação, Zulinga Bravo. Frequência livre, Zulinga Bravo. Romeu Vitor Índio Aquilo, decolado às 4h08, chame controle Salvador em 199, décima 8, bom voo. Gente, 1198, graças a Deus, com o Vitor Índio Aquilo. Controle Salvador, boa tarde, o papai Romeu Vitor Índio Aquilo, decolado na 17, perfil Lotar. Papai Romeu Vitor Índio Aquilo, contato radar, pedal Lotar, subo 090. 090, Vitorinho de Aquilo. Boa tarde, eu chamo a 6201, onde espera a sua? Chamo a 6201, no Alim mantém, por 90. Alim mantém, está 90, 601. Minha 201 autorizado, decolagem pistão no 0, ventuna 60 graus, 119. Isso, decolagem da 10, minha 201. Boa tarde, autorizado da linha de manter, que estou no zero. A linha mantém no zero, boa noite, minha nova, boa tarde. O Chanel 6201, no decolado ao 51, no chame controle Salvador em 119, décima 8, bom. 098, boa tarde. Controle, boa tarde, Xanaia 6201. Xanaia 201, contato radar, Cedar da Elso, voo 360. Ok, 360-6201, para a procura para o brasileiro, tá? Estou usando a direita, brasileira, 6201. Valeu, 6201, já. Guardião 05, prossiga. Vicente, o vento, questão mais vexão 0193, Guardião 05, reporte Pipaçu. Pés de teto, 3 mil de visibilidade, chuva moderada. 199.80. Ok, 19.8, boa tarde, 869 de agosto. Sou Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, pronto, contra a operação. Azul 4206, boa tarde, autorizado a linha e manter, que estão no zero. Gol 1869, contato radar, saída da área, Bolsu, gol 360. 360, afirmativo, 869. Estamos já fazendo um ligeiro de minha direita, proa 225, com apenas 5 milhas, depois eu entro lá, proa. Chancho do Brasil, proa 201. Papá Romeu, Oscar, informe Delta, tá autorizado, aposto no ponto de espera da Papá para ingresso. Palm Delta, prossiga. 0132. Azul 4206, decolador 56, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, 4206, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, 4206. Boa tarde, Azul 4206, contato radar, sai da fuga, suba ao nível 350. Sai da fuga, 350, 4206. Só para você ir à esquerda, táxi via pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira no site. Via na 6201, chame sempre Recife na frequência 125, decimal 1, altera 126, decimal 0. 251, 260, 6200, boa noite. Boa noite. Informe Delta, autorizada a decolagem pistão 97, vento 150 graus, 119. Palma, eu acho que no Palma Delta, decolador 59, controle Salvador 119, decimal 8. 119, obrigado, boa. 819, chama o centro Recife, frequência 1260, altera número 8. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Oscar Uniforme Delta. Oscar Uniforme Delta, contato com a Dastra da Coral, subo 080. 080, né? Guardião 05, prossiga. Para pouso no Graia. Pode prosseguir direto Graia ou no site? Afirmo, direto Graia. Presidente da presença autorizado prosseguir direto Graia. Não atraso para reportar. Reporte na curta final para o Graia. Ajuste no 03. Contra o máximo do Graia, Guardião 05. Tudo é coisa mal vento? Vento 160 graus, 8 nós. Ok, obrigado. Azul 2591, Salvador. Terceiro do avião, seus escolares terminados, passando o coral, mantém nível 60, chame Deus, 120, décimo 1. Possível de 30 quilos. Tomando sua rota, V3 de Aquilo. V3 Aquilo vai transferir para o CA Brasil, então vai mais 5 km para a rota. Dois minutos. A rota no plano de voo foi direto ou era via? Foi direto. Direto, 7, já vou usar na rota. Afirma. 7, mantenha o sétimo reporte para receber o 090. Já 05 avistado, reporte de solo controlado, vento 150 graus, 99. Tomara em solo controlado, guardião. Go ahead, Alpha Golf November. We have Red Beacon to Bonk Arrival and report flight 410. Ceiling 8006. Visibility strict limit with land over Salvador. Sétimo 2, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. A linha de decolar do 2, sétimo 2. Quando Oscar Golf Uniform. Golf Uniforme. Suspensas operações visuais, 710 GTF agora, 3 mil metros de visibilidade, chuva moderada, confirmado aeronave homologada IFRI. Chat, estuvo para o 040, 4010, foi na proa de Duna, o aceno código 0126, Oscar Golf Uniform. Uniforme Delta, está presente direto Barra Grande, reporte para descida, modificação da regra. Sete, no 2, decolador 06, chame controle Salvador 119, Salvador, boa tarde, Azul 27 27 1 2. Boa tarde, Azul 27 1 2, contato radar, será Conde, Subanigão 70. Conde 170, turismo direto Conde, com referências? 2712, passando 1500 peças, estou fazendo direto Conde. Vou lá direto Conde, Azul 27 1 2. Visita o Chance Cut Level 050. Chanema 259, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 1970 graus, 7 nós. Decola pistão no zero, vento 09, D5410, barra grande, reporte passando 5 metros. Oscar Golf Uniforme, número 2 na aproximação, reparação para sequenciamento. Curva esquerda, vendo a proa 055. Seu limite é radial 300 do VR de Salvador. Golf Uniforme, é o Vitor. Azul 27, 12, solicita 2 graus à esquerda para essa formação. Salve 20, 27, 12. Lá do Rio, Azul 27, 12. Controle Salvador, boa tarde, 6259, 1300. Xenia 6259, contato radar, CBDF, 3060. Iente 3060, autoriza a proa de Leda? Autorizado Leda, 6259. Leda, 6259. Repórter Romeu, vitória de Aquilo, chão centro Recife, na frequência 16685, altera 12545. Meia, deixa para 2010, ajuste 10 no 3, 2LF, reporte localizador, pistão 0. 2010, padrão, vai reportar localizador, vou 966. Por favor, eu acho que não estamos de alta frequência livre de coordenação. Desça para 310, ajuste no 013, curva direita, na proa 070, limite radial 310, PVR, Salvador. Direita, 0, 4, 4, 4, 3, 1, 0, Antônio Oxenai 6259, autorizaria a prova de Mótima? Aguarde, somente mantenha a leda. Autorizado decolar, estão no 0, vento 50 graus e 119. Na 6259, da gente direto, Mótima. Gerente Mótima, 6259, graças. Oscar Golf Uniforme para o localizador, direita para o 140, repórter estabilizado. Deixa para 2010, restante 2013. Não, não, não. próxima 8, bom voo. 19-8, boa. Salvador, 3897, no perfil da feira da El, passando mil pés. Sou 3297, contato radar, seu TBL, tomou 3207. Prossegue a sentar na DA, alcinando 320, tá? 3897. Controle de Salvador, tá? 3297. Possibilidade da presente com a Pro de Lenda? Prezado Lenda, tá? 3897. Prezado Lenda, 3297. Alô, Golf Victor, de Anthony Ford, Telsi, Cipta, Net 1013. Estabilizado no localizador, gol 966. Gol 966, LVLS, chama torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, gol 966. Salvador, boa tarde, gol 966, vai passar agora externo. 966, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, teto estimado para avistar a partir de 800 pés, chuva leve e pista molhada. Paciente vai chamar visual, gol 966. Chame direita para 155 para o localizador. Mostra, bomba de moto. Boa tarde, Juliette Alfalfa. Boa tarde, chega da Mari. Desça para o nível 050. Chame a minha 2. 59, chama o centro de exercício na frequência 1251-0260. Controle Salvador, centro 3897. Possibilidade de coordenação com o centro. Possibilidade de voar para a posição ótima. Aguarde de coordenação. 3897. Informe, LVLS, chame torre 1985. Bom, eu vou

219, corrijo. 219, tá certo agora. Durante Alfa Alfa, desça para 2000 pés, a liberada da restrição de altitude em ITAP, o ajuste 1013, reporte localizador pista 10, livre LF. Estimativa até 2000 pés, está liberado da restrição em ITAP, reportará estabilizado o localizador da liberada pista 10. Runway inside the runway, what's the car? Abadan Romeo, Golf Victor, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 109, NH 103. Clear to land runway 10, runway, what's the car? Romeo, Golf Victor, runway west. Affirmative, runway, Romeo, Golf Victor. Abadango, Romeo, Golf Victor, number 14. Abadango, Romeo, Golf Victor, on the ground at 26, Lake Taxi Delta, and contact 121 Esmonaria.